Mamakmawei, adigidigi bom, ueba! E depois dessa introdução, seja bem-vindo ao Sky Geek, podcast de conteúdo nerd do Grupo Skyper. Nesse podcast, cada participante traz um filme, série, anime, quadrinho, livro ou mangá e comenta sobre o mesmo. Então, sem enrolação, vamos logo para o programa. Eu sou o Skyper e dessa vez estou junto com... Gênios! O cara mais deste branco. E Rafael, e agora eu tô desenhando um pato afrodescendente. Gênios, o que você fez desde o último podcast? Além das dores na coluna? Além das dores na coluna que você já tinha falado no cast anterior. Pois é, cara, eu tô numa dor na coluna que tá um absurdo. E, cara, vida de pobre, né, é um trem absurdo. Vida de pobre é foda, né? É foda, a gente tem que trabalhar pra conseguir comprar o pão. E ó, nossa, velho, o pão tá caro, seis pão tá dando R$6. Nem vem com a manteiga? Nem com a manteiga, velho, a manteiga tá 5 conto, pô, tá caro. 5 por uma manteiga? É aquela delícia do comercial. Ai. Além do anime que você trouxe pra falar no podcast, você assistiu alguma outra coisa? Cara, igual eu falei no último podcast, eu tô assistindo só Grimm. Ah, e também tô assistindo um anime, o Boku no Hero Academy. Bastante legal, recomendo. Sobre o que é Boku no Hero mesmo? Sobre heróis em treinamento para virarem os Picas, aqueles que salvam X-Men. A vida dos... É um modelo engraçado de X-Men. É tipo um anime da Marvel? Olha isso, tem um anime de verdade dos X-Men. Cara, tudo que você imagina nesse mundo tem anime, velho. É, tem. Tem um anime de bosta, velho. Gênios, o que você trouxe para comentar nesse podcast? Eu trouxe? É, o cara, que você trouxe. Velho, eu vou falar sobre dois animes que eu tava querendo comentar. Vou falar sobre Bentô e Gintama. Bom, vou começar a comentar agora sobre Bentô, né? Assim, o nome já soa com comida. Então. Tem um aluno, né? Que o cara é bem pobre. O nome dele é Yu Satou. Um cara não tem muito dinheiro. Ele vive ali nas custas ali de moedas por dia. Ele vai com dinheiro contado mesmo. E num belo dia, né? Ele ali no supermercado foi procurar algo pra poder estar almoçando lá no colégio dele. E bom, de repente... O cara apaga dentro do supermercado, apaga, e acorda todo espancado dentro do supermercado. Super normal, você vai lá comprar verdura, né, de boa, e leva umas porradas dentro do supermercado, né? Ah, já aconteceu isso umas 15 vezes, só esse mês. Só esse mês? Só esse mês. É, tipo, mas super normal você ver umas pessoas dando voadora na outra, ninguém fazer nada, né? Antes de você continuar aí, cara, antes de você continuar aí, velho, voadora é uma coisa que não funciona na vida real. Mas quando alguém consegue fazer funcionar, é lindo, cara, é lindo. É lindo. Chega, você vê as costelas trincando. Eu lembro daquele vídeo de um cara chutando uma mulher, sabe? Foi na voadora, velho. É extremamente foda, eu vou linkar no post aí se eu encontrar o vídeo. Continue, isso não é apologia, sei lá, alguém não vai reclamar porque isso é antifeminista, alguma coisa assim, agressar uma mulher. Não, mas se eu não me engano, ele fez isso porque a mulher tinha roubado alguém lá, sabe? E aí a galera partiu pra lixar ela. E o cara foi com a voadora, velho! Voadora, cara! Ah, conheço esse vídeo. Exatamente! É da hora a voadora. Ai, meu Deus. Tá. Voltando ao assunto aqui do anime, o cara, né, o Sato, acordou no supermercado, todo dolorido, cheio de hematomas no corpo, né, com... Dolorido aonde? Porque isso é importante. Eu entendi esse dolorido, tipo você naqueles fins de semana, né? É, assim, pensa ser espancado, né, e acordar sem saber de nada, sem saber o que aconteceu, por que você tá lá caído no chão. Foi isso que aconteceu com ele. Ele tava deitado no supermercado, né? Porque acordou sem saber o que aconteceu com ele. Com fome. E tinha que ir pro colégio no dia seguinte e ia sem comida, né? Porque não conseguiu comprar o que ele queria. Chegou lá na hora de comprar, quando ele acordou todo espancado. Ele foi lá comprar o que ele ia atrás e já não tinha mais. Aí no outro dia, no segundo dia de aula, ele acordou, tá? E foi pro colégio. Ele acordou só no segundo dia de aula. É, ele acordou no hospital, no segundo dia de aula. Ele acordou no hospital ou na escola no segundo... Não, ele acordou no supermercado. Supermercado que você tinha falado. Ele acordou no supermercado e cara, viu que não que tinha viagem, mais nada. Cara, que viagem, isso aí é de culinária, eles estão usando os cogumelos errados pra fazer os pratos. Não, ele acordou no supermercado, certo? E desmaiou, e nisso ele foi pro hospital. Foi encaminhado pro hospital, e de lá ele foi pra escola dele no segundo dia de aula dele. Agora entendi. E ele tentava... Entendi. Tá, e ele tava tentando lembrar o que tinha acontecido na noite, na noite que ele foi espancado, né? Porque o cara tomou uma surra bem filé. Mas ele não conseguia se lembrar o que tinha acontecido. Só que ele lembrava que tinha visto uma menina dos cabelos cinza, branco, na verdade branco. Eu tenho uma pergunta crucial. O que, que é que tudo isso tem a ver com culinária? Cara, deixa eu falar, pô. Tá bom. É que tá rodeando bastante, sabe? Calma. Aí, no caminho da escola, ele encontrou uma menina e ele meio que veio um looping na cabeça dele. Ele falou assim, não, acho que eu já vi essa menina em algum lugar. E foi onde ele lembrou. Ele lembrou que tinha visto essa menina espancando um monte de gente lá dentro do supermercado por causa de uma certa promoção que tem dentro desse supermercado. Agora tá tudo explicado. É, porque é promoção, supermercado de pobre fudido. Né, é desse jeito. Tem um horário dentro do supermercado que parece que é às 8, tem a promoção de metade do preço do bentô, né? Que são as comidas de lá, que são as marmitas, né? Ah, isso! Aí ele tava eles procurando vendem marmita. Marmita, uma marmita. Pra comer, um arrozinho, né? Um arrozinho japonês, alguns bagulho do mar lá, alguns frutos do mar, né? Essas coisas. E nisso, quando dá o horário, ele vai lá e muda os preços, que são, acho que é às 8 horas. Ele vai lá e muda os preços das marmitas, né? E deixa na metade do preço. O que eu entendi até agora é que é um anime sobre a Black Friday. É praticamente isso. Só que de comida. Não, tem toda uma subcultura nos Estados Unidos sobre loucos por promoção e cupons. Você não tem noção. Gente mata por cupom lá nos Estados Unidos. E nem às vezes quer o produto, quer só pegar a promoção. Foda-se, é uma promoção de amaciante, tem lá em casa, mas eu vou pegar. Ué, velho, promoção, cara. Eu vejo, quando surgem as promoções da Steam, que tem lá 1 bilhão de jogos em promoção, eu falo, putz, eu nem queria esse jogo, mas eu comprei. Resultado, eu tenho 100 jogos na Steam e eu joguei 30. Não, mas esse povo é doente. Depois eu te explico mais dessa cultura. Agora, continua aí. Pois é. Aí, assim que o... Que ele muda os valores, né, das marmitas, coloca lá na metade do preço. Todo mundo junta e se encara, como se fosse aquela... Sabe aquele clima tenso? O primeiro que mexer leva a porrada? Isso. Mexicano. Aí fica daquele jeito. Aí, como o Sator não sabia de nada... Ele foi, né, de boas, lá pra pegar a marmita, nesse dia, né, e de repente levou um pé na cara. Pensa num pé bem servido, bem na cara, assim. O trem encaixa, mas encaixa tão lindo, e ele cai desacordado. Isso no primeiro episódio. E eles lutam pra tá pegando essa marmita na metade do preço. E bom, ele lembra dessa menina lá no colégio, essa do cabelo grisalho, e ela tem um clube... De promoção. Não, ela tem um clube no colégio. Ela estuda no mesmo colégio que o Sator. E ela tem um clube. E ela é a única integrante desse clube. E o nome do clube é Unidos por Preço Baixo. É o nome do clube. Quem vocês são? Unidos pelo Preço Baixo. O que vocês querem? Preço Baixo. O que nós somos? Unidos. O que nós vamos fazer? Ir atrás das promoções. É! E nisso, ela chama ele pra tá entrando no clube dela. Claro, depois de uma agressão. Certo, claro. Depois de uma agressão. Mas normal, acontece todo dia. Aí ela... O desespero desse cara deve estar no nível Rafael mesmo. Certo. Mas aí eles entram, né? Ficam lá no mesmo clube e ela ajuda ele a como sobreviver, né? Nessa caçada à marmita. Explica pra ele como conseguir chegar lá sem levar uma porrada ou se defender ou arrebentar a cara dos outros. É tipo um The Walking Dead, só que ao invés de zumbis são pessoas e em vez de cérebro é comida. É. E nisso, existem batalha entre clãs lá também. Peraí, então não é um anime sobre comida, é sobre promoções. Sobre promoções, isso mesmo. Eu estava esperando chegar na parte do rato que controla o cara por debaixo do chapéu, mas não é sobre culinária. Não, existem inimigos que são os clãs, né? Tem os clãs. Então é um anime sobre promoções? Sim, sobre promoções. E em algum momento do anime eles chegam a abrir um restaurante? Não, é só um supermercado. Então por que tinha a ver com comida? É porque bentô é uma comida. Eu sei, né, mas você disse que era um anime de culinária, esse tipo de coisa. Não é de culinária. Bentô é o nome do anime. E é uma comida, eu que falei que deveria ser um anime de culinária. As minhas expectativas estão indo lá pro caralho. Estou desistindo da vida. Ele descobre, né, que pra conseguir se alimentar ali, pra ter a marmita dele no dia seguinte pra levar pro colégio, né, ele teria que estar lutando contra os outros clãs pra estar conseguindo. E quanto mais ele conseguisse obter, mais inimigos ele teria. E, bom, o anime se resume a isso. Porrada, que desocupado comida. Do caralho. Ele não seria pobre se trabalhasse nesse tempo. Pois é. Pera aí, você é um desocupado e você não trabalha. O que você tá falando, Rafael? Eu tô desenhando, eu tô fazendo alguma coisa. Ué, ele também, ele tá querendo promoções, cara. Ele tá fazendo alguma coisa. Sim, mas ele está no ponto de pobreza. Pobreza foda. Eu tô no ponto de pobreza de não poder sair de casa. É diferente. Pelo menos ele sai, né? Bom, cara, deixa o cara se alimentar de boas na dele, comendo a marmita, levando porrada na cara. Então tá bom, é um anime sobre promoções. Cara, era muito mais fácil ele ir no restaurante de um real, cara. É, se tivesse o cidadão, né? Tivesse o cidadão na cidade. Tivesse um cidadão, mas lá não tem, né? Aí tem que ficar lutando contra gangues pra conseguir marmita. Estudo no Japão, né? Estudo lá. Eu imagino quem foi que pensou na ideia do anime. Putz, eu vou fazer um anime aqui onde os caras têm que lutar dentro do supermercado pra conseguir a marmita. Mas olha só, já usaram todas as ideias possíveis pra anime, né? Vamos cooperar com o gênero, cara. Só o gênero desse anime é classificado como ação, comédia e artes marciais. Cara, a mulher dá mais golpe que tudo. Ela é faixa preta. As cenas de luta são foda? São demais. Muito pica. É igual... Que anime que eu posso comparar? Ou alguma cena de luta foda? É a cena... Uma cena de luta foda. O campeonato que tem no Naruto clássico. Tem muita lutinha foda lá naquela porra. É. Ele parece mais o Rock Lee lutando. Agora me deu interesse. Eu fiquei extremamente interessado nisso, cara. É muito engraçado. Então, peraí. Eles têm que aprender a lutar pra poder pegar comida. Pra comer. Ou você não consegue pegar comida pra tá comendo. Porque a lógica de pegar comida é comer. Caraca, eu já ouvi de tudo, então. Acabou. Já ouvi de tudo. Chega de internet por hoje. Mas é isso. Eu também tem outro anime aqui, né? Eu queria comentar. Que é Gintama. Conhecem Gintama? Não. Só de nome. Cara, pensa num samurai tarado. Pensa no suposto pai do Goku. Que é o cara lá da tartaruga. É, eu esqueci o nome dele, vai, continua. Eu também, sim, esqueci o nome dele. Pera aí, caraca, tá quase. Mestre Kami. É isso aí, sim. O cara que não sabe de Dragon Ball, o cara que não gosta de Dragon Ball sabe o nome do personagem. Puta que pariu, sou foda pra caralho. Por que ninguém falou logo o Jiraiya, o Eero Sennin? Eu pensei no Jiraiya também. Pois é, o cara é um ex-samurai que é viciado em doce. Bom, e ele tem diabetes. Claro. Já começa por aí. E, assim, ele é um tarado. Peraí, né? Só um minuto. Uma pergunta. Em que época se passa isso? Porque eu não vejo no Japão feudal eles dando injeção de insulina em alguém. Velho. É nos dias de hoje? Não é nos momentos de hoje. Mas, tipo assim, pelo que é... Seria o quê? Anos 90? Anos 2000? O que que seria? Cara, pelo que eu assisti do anime, me parece ano 90. Anos 90. E certo. O nome desse... ex-samurai é Sakata Jintoki, mais conhecido por Jin-chan. Ele é preguiçoso para um caralho também, né? Cara, mas pensa num ex-samurai que ele não usa espada, ele não gosta de usar espada mesmo real, ele usa de madeira. Samurai X, só que o cara ele usa uma espada de lâmina invertida. É o Kenshin. Cara, mas o bicho é muito, muito foda. Ele é muito forte. E ele mora junto com um cara, né? Um garoto. Deixa eu ver o nome dele. Pedófilo. Shimura Shinpachi, o nome do cara. Ele é um otaku, né? Ele adora animes. É igual eu, virgão da porra. Nem ouse se classificar como virgão. Você é uma ofensa a todas as virgens do mundo. Exatamente. Eu revogo o seu título. Tá bom. Esse cara, o Shinpachi, ele é um... Ele quer ser um samurai, né? E nisso ele foi pedir ajuda logo pra quem? Pro Jintoki, que é o ex-samurai, né? Muito preguiçoso, que tá pouco se fudendo pra tudo. E ele tem um cachorro. É um cachorro do tamanho de um urso. É um cachorro muito grande que vive comendo a cabeça do Jintoki. Pensa, de uma hora pra outra a pessoa tá andando e de repente vem uma boca e engole a sua cabeça. Acontece isso comigo todo dia. Tá bom, é porque é comum. Super normal, acontece todo dia. Né? É a vida, né? É a vida. Coisas normais do dia a dia. E tem uma menina de 13 anos que mora com eles também, que o nome dela é Kagura. E ela é do clã Hiato. E é considerado o mais poderoso do universo. Tá, essa menina tem 13 anos. Ela tem peitos gigantes? Tem. Ela é extremamente sensualizada? É. Ah, mas é claro, né? Não iam deixar, não iam aprovar um anime se não tivesse isso. Com certeza, extremamente sensualizado. Eu falo que japonês é estranho, velho. Ou será que a gente é estranho demais pra eles? Ao olhar deles, a gente é estranho pra caralho. Talvez seja porque o brasileiro tem mais bunda do que peito. Não, mas no Pera Japão isso, também, né? Todos os brasileiros? Não é, assim, não. É, aqui é mais bunda do que peito, né? Lá é mais peito do que bunda. As mulheres mais parecem um... Como é que fala? Uma agulha? Pera aí, eu acho que é só no anime, porque na vida real é um pouco diferente. É, na vida real é bem diferente. Eu não... Geralmente, nesses clipes, assim, eu não vejo tanta japonesa com uma exuberância maior na parte de cima. Quer dizer peitão? É. Ah, mas isso não importa, continua. Tá. A Kagura, essa menina aí do clã mais poderoso do universo, ela tem 13 anos e um soco dela pode matar. Pensa numa mulher forte. Pois pensa novamente. Cara, a mulher é muito forte. A mulher é muito forte. E em diversas partes do anime, mostra ela socando o Jintoki e ela quase mata ele. Porra, mas esse moleque sofre, velho. É cachorro, é velho tarado, é menina super mega forte. Tá, esses três integrantes aí que moram juntos, do clã Yoruzuiya, quer dizer, eles estão atrás de qualquer emprego. Eles fazem qualquer coisa pra conseguir um emprego, mas acabam se metendo em confusão, né? O Rafael. O nome disso é bico. É, eles vão lá, fazem um eu bico nem passo aqui no RH, filho. E toda hora tem um policial atrás deles. E o Jintoki faz questão de dar cuecão nele. Pega a cueca dele e faz igual a mesma coisa que o Máscara. Já viu o Máscara? Faz a mesma coisa. Aí vai lá, dá um cuecão nele e some. É muito hilário. Ele faz... Esse anime, ele é muito sem lógica. Ele não tem um nexo, assim, um foco. Ele é mais focado pra comédia. E de vez em quando ele pega alguma parte de alguns outros animes e faz piada. Tipo Naruto, Dragon Ball. E em diversas partes do anime, ele mesmo fala, ah, esse talvez vai ser o último episódio e tal, vai acabar. E talvez... A gente não se veja mais. E tchau. Aí vem o outro episódio. Eu falei que a gente não ia voltar. Mentira. É sério que isso dos personagens se fantasiarem de personagens do Dragon Ball, do One Piece, do Bleach, acontece no anime? Acontece. Sério, cara? Sério. Caralho, velho, que foda. Velho, Jason, cara, tô vendo aqui no Google. Porra, eu preciso assistir esse bagulho. Pois é. Bom, e o anime, né, ele se retrata a respeito de um... Só de um ex-samurai preguiçoso que tenta arrumar um emprego, alguma coisa pra fazer da vida. Ele não quer mais ter que passar por um trauma que ele passou antes, que eu não posso dizer o que é, porque senão é spoiler, né? Mas ele resolveu se aposentar e... Aposentar, assim, em questão de matar pessoas. E agora quer seguir em um trabalho honesto. E é isso, é Gintama. Um anime muito sem noção. Parece interessante, embora, né, os quantos episódios tem? Ele, atualmente, 328. Embora esses 328 episódios vai assustar a pessoa quando for começar. Vai. Você recomendar One Piece pra alguém, sabe? Geralmente a pessoa assiste, mas tem 700 episódios, véi. Só assistir 20, se você gostar... Não, você assiste... É a mesma coisa que One Piece, mas você não pode desistir, cara. Os 50 primeiros episódios de One Piece, véi, assim, eu pensei assim, ah, velho, que merda, é isso que 50? Eu tô assistindo. Não, 50? Não, 50... 150 primeiro episódio de One Piece eu achei uma bosta. Eu ainda não cheguei na parte boa, então. Tá, eu não vou comentar muito de One Piece agora, não, mas ainda assim, até a parte do Crocodile eu achei muito fraquinho, sabe? Na última semana eu assisti algumas coisinhas, entre elas Samurai Jack, Doctor Who, Attack on Titan, How I Met Your Mother, The Flash, American Gods. E eu vou comentar vamos falar da Milks, vamos falar da Milks, vamos falar da Milks. Tá, vamos lá, vamos começar por American Gods. Eu ia deixar por último, mas vamos começar por American Gods. O Matheus aqui não sabe. Não, calma, sabe. Calma. Agora a gente chega na parte. American Gods, o conceito da série é o seguinte. Na primeira parte da série, ela é baseada num livro do... Neil Gaiman. O conceito da série é o seguinte. Se você adora demais uma coisa, surge um deus pra aquela coisa. Um avatar humano de um deus. Mais ou menos isso. No início da série, eles introduzem de uma maneira espetacular. Rafael, você chegou a assistir o primeiro episódio? Não, eu tô lendo o livro, mas eles eu sei. Eles introduzem de uma forma espetacular o conceito. É, uns vikings, lá na minha cabeça é vikings, chegam numa ilha, eles estão meio perdidos, né, não tem muito o que fazer, não tá tendo vento, e eles começam a idolatrar o vento como se fosse um deus. Chega uma hora que eles começam a fazer, a sacrificar, tipo, partes do corpo. Ah, vou sacrificar um olho, sacrificar animais. Aí depois até que eles começam a fazer uma guerra. E aí se forma um deus daquela coisa. Um deus do vento. E eles conseguem sair dali. Pera aí, essa parte é a primeira cena do episódio? Aham. Uhum. Isso no livro é bem mais pra frente. Isso introduz todo o conceito do que é Deus do que são os deuses na série. E caralho, que cenas de batalha foda. É muito parecida com as cenas da Batalha dos Bastardos de Game of Thrones. No livro, você fica, digamos assim, não fica parte disso no começo. No começo é o Shadow na cadeia. Não, só depois dessa introdução. Isso é a introdução, isso mostra o conceito do que é um deus naquele universo. Tá, e quanto ao Shadow na cadeia, mostrou tudo? Mostra o Shadow na cadeia, depois mostra o Shadow... Não tem nada muito especial na cadeia. Aí mostra ele saindo da cadeia, ele vai pegar um voo, acaba que o voo atrasa, dá umas bostas lá. E aí ele consegue, né, remarcar a viagem dele, e ele pega um voo quando ele chega no avião, não tem lugar, e mudam ele pra primeira classe, que é onde ele conhece o Mr. Wednesday. Na verdade, no livro não é porque não tem lugar, é porque tinha uma mulher sentada na cadeira dele. Não, se não tiver lugar na classe dos pobres, manda pra primeira classe, mais ou menos assim que quer funciona o avião. Quer dizer, a classe animal, a classe que fede chorome. É a nossa classe. A nossa classe. Eu nem eu nunca dei de avião. Eu nunca vou foder. Ele saiu da prisão mais cedo, porque eu esqueci de falar isso. Ele saiu da prisão mais cedo porque ele queria ir no enterro da mulher dele. Um dia antes a mulher dele tinha falado com ele, só que aí ela morreu no dia seguinte e ele ia sair um dia seguinte desse dia que ela falou que ela morreu. Foi basicamente um dia ela conversou, o outro dia ele saiu porque ela tinha morrido. Leva umas 30 páginas pra o pessoal descobrir isso. Acho melhor a gente parar de contar isso agora. Vamos contar mais a premissa da série, episódio, como sabe? É que os deuses são criados. Ah, basicamente, já falei aqui como é que os deuses são criados. Você começa a falar. Sim, mas não é só isso. Por exemplo, tem o deus da autoestrada. Você já chegou. Eu sei, nele. Mas eles só... Não, eles só comentam por cima do deus. O seu quarta-feira lá, ele fala que eles estão indo viajar pra algum lugar e ele fala, não vamos pela rodovia, vamos por essa estradinha aqui. Sabe? Ele só fala isso. Embora eu sei que existe sim um deus da rodovia. Da autoestrada. Porque também é... Toda a questão de adoração. Por exemplo, quando você vai viajar para uma autoestrada, você está passando por um período de peregrinação. E também tem os sacrifícios, que são as pessoas que acabam morrendo nessas autoestradas. Sacrifícios para o deus da estrada. Aí, por exemplo, a TV. A TV é um altar de adoração. E quando você fica lá 5, 6 horas na frente da TV, você está adorando a deusa da mídia. E ela fica super poderosa. É, aliás, existe um deus da internet. Ele na é verdade, um molequezinho meio hipster na verdade, na série. No livro, ele não é da internet. Ele é da tecnologia em geral. E ele é um gordo verde, de olhos redondos. Tipo aqueles óculos de lente redonda, escuros. Sei. E ele fuma baseado de eletrônico. É o conceito de nerd da época. Era da época, porque o livro é de 2001. Aí eles deram uma atualizada pra fazer a série. A cena que o Rafael quer tanto saber, ela é a deusa do prazer, é? Ela é a deusa do amor e sexo. Bilks. Porque em nenhum momento deixam claro do que eles são deuses, até agora. Não deixou claro nada disso. Não, é a única coisa que o Wednesday falou, que é que tá tendo uma guerra entre os novos deuses e... os velhos deuses. É basicamente isso. Não introduziu quase nada na série até agora. Caraca, o Mr. Wednesday explicou isso? né, naquelas, né? Tá, porque tá tendo até conflitos. Agora esse filho da puta não explicou nada no livro. Porque ele basicamente fala isso que, ah, tá tendo uma treta aí, e aí tendo uma guerra entre os novos e os velhos deuses. Deixa eu entender isso. Eu não sei se é porque eu sei a proposta da série, mas na minha cabeça deixou eu entender isso. Mas o que o Rafael quer saber da deusa do amor e do prazer? Ah, é porque tem uma cena incrível no livro. Gênesis não sabe do que se trata essa cena. Como é que a gente pode explicar pra ele? Sabe uma vagina? Ah, sei. O Rafael não sabe, não. Eu sei o que que é. Pornô, né? É assim, ela seduz alguém, a pessoa vai lá transar com ela. Tipo sereia. E você começa a entrar, né? Vamos supor que você tá lá no ato, né? Você tá lá fazendo os movimentos. E aí seu pênis começa a adentrar a vagina dela. E nesse vai e vem, seu corpo começa a ser sugado pela vagina dela. O corpo todo. A cabeça é a última que vai. E ela te engole, literalmente. Pela vagina. Exatamente. É, na verdade, o cara, no livro, ela pediu pra ele adorar ela enquanto fazia. É, no, na série também. Pra ela ser tratada como se fosse uma deusa. E ela literalmente engole o cara ali pela coisa. E o cara no livro, ele não tá se importando com o que tá acontecendo. Ele tá, tipo assim... Ele simplesmente vai, velho. Vai, continua indo. E depois, mais pra frente, mostra uma cena que ela engole uma outra mulher, ela engole um outro cara e vai indo. Engolindo todo mundo nessa vida. Por enquanto, ela só engoliu um no livro. Aí, fala, gente. Mas... Credo. Nossa. É, mas o cara se deu bem antes de ir embora. Não, o cara não se deu bem, ele foi engolido por uma vagina. Não, mas olha só, pela descrição da sensação que o cara teve aqui no livro, ele se deu muito bem. É, tá, e pelos gemidos que ele deu na série, ele se deu muito bem. Cara, não importa. Ele não vai importa. Poder mais, né? Eu, ele eu, não vai eu mais poder. Você aceitava a proposta da Bilks? Nem fudendo. Uma última vez? Não, cara. É pelo resto da vida que eu quero, porra. Ah, não, se eu fosse velhinho e tal, aí até aceitava. Aí sim, o trem já não tava nem levantando, só com um pouquinho de Viagra, pô. Aí já até ajudava, né? Não, minha filha, ninguém me quer. Aí, coloca aí dentro. Tô enxergando direito. Tá, o que acontece na série é assim, não mostra a vagina da mulher. Não mostra? No livro que... você que imagina. Não mostra. Mostra lá eles fazendo os movimentos. É, não importa de mostrar peito nem nada, mas não mostra peteca nem nada do tipo. Não, descreve com detalhes como é que é o formato. Não, isso na vai, série... Vai. Não mostra. E, cara, ia traumatizar muita gente se mostrasse. Não ia porque... Porque do jeito que foi descrito, caraca... A câmera, ela fica meio de cima no ombro e a gente vê como se fosse a visão da deusa, da Bilks. Uh-huh. E aí o cara entrando nela. Ah, porque eu tinha pensado... Peraí, uma pergunta. Ah, ela ficou esticada? Tipo o Senhor Fantástico, sabe? Ela ficou maior, assim. Parece que ela ficou maior que as pessoas. Ah, sei. Porque eu imagino que deve ser uma situação de estresse gigantesco. Todo mundo entrou na extrema felicidade, cara. É, entrando DG. Tem mais alguma coisa que vocês querem saber de American Gods? Continua. Não, que é basicamente isso que teve, sabe? São só dois episódios até agora, o terceiro eu não vi ainda. É, outra coisa que eu também assisti foi Doctor Who. Eu finalmente estou acompanhando Doctor Who e eu cheguei nessa nova temporada com a nova companion, que é a Bill. Eu cheguei a comentar de Doctor Who no primeiro Sky Geek. É, no primeiro Sky Geek eu cheguei a comentar de Doctor Who. Só que eu tava na sexta temporada, agora eu já cheguei na décima. Em 3 semanas eu cheguei na décima temporada, você vê tanto que eu sou uma pessoa desocupada. Pra quem não faculdade. Sabe, o Doctor, ele é um senhor do tempo, ele tem 2 corações, ele tem uma chave de fenda sônica que pode abrir as coisas, ele tem uma cabine telefônica dos anos 80 chamada TARDIS, que é uma máquina do tempo e... Essa é 60. Pode viajar no tempo e nos... anos 60? Que pode viajar no tempo e no espaço, e ela é maior por dentro. O que a gente tem aqui é um diferencial na série, porque o Doctor... Sempre foi introduzidos a novos Companions. Quando um Companion tinha um outro... Quando tinham 2 Companions, era geralmente um cara que estava relacionado com a mulher, ou uma outra pessoa que estava relacionada com outra pessoa. Geralmente era assim, sem ter nenhuma ligação com o Doctor. Na série, a gente tem agora um pouquinho diferente. A Bill, ela é a Companion que não sabe de nada, então quem quiser começar a assistir a série pela 10ª temporada, pode começar tranquilo, depois você volta e vê as outras. E a gente tem um outro cara, que era a temporada passada... Que tá junto com o Doctor. Então a gente tem uma mulher que não sabe de porra nenhuma e tem um outro cara lá que ele sabe do nosso treta que tá acontecendo que a gente não sabe. O Doctor está dando aula em uma universidade. Cara, pensa numa aula foda, velho. Queria ter muito ter aula com o Doctor. E a trama da temporada tá que ele precisa proteger um cofre e ele não pode sair da Terra pra isso. Uma coisa que eu quero comentar é... Saiu o trailer do filme dos... Emoji. E o Rafael vai comentar disso depois. Existe o segundo episódio dessa temporada, se trata de uma galera que... de uns robôs que evoluíram, né? De uma linguagem que evoluiu, foram os emojis. Tipo, de todos os idiomas que a gente tem no planeta, um dos que sobreviveu foi os emojis, que são a linguagem que os robôs se comunicam. Eles não abordam profundamente emoji, até porque emoji não tem profundidade, né? Mas ficou bem interessante até o que fez, então eu já indico, se você quiser começar a ver Doctor Who e você não quer ver a série antiga por causa dos efeitos especiais ou algo do tipo, pode começar a assistir tranquilamente por essa temporada, pela 10ª temporada. Lá não tem nada que você não vai perder, assim. Óbvio que depois você volta e vê as outras aventuras do Doctor, mas é de boa, tranquilaço pra você assistir. E outra coisa legal, que a Bill, essa companion, tem muitas das perguntas que você gostaria, tipo, que eu gostaria de fazer pro Doctor, que ela faz. É tipo, ah, se... é a TARDIS, é dispositivo transdimensional do negócio de tempo e relatividade, é o nome da sigla lá. Só que ela chama TARDIS, e esse nome só funciona em inglês. E ela pergunta isso pra ele. Ela pergunta também por que é uma cabine telefônica. Por que ele não arrumou o dispositivo que faz ela se... ele não camuflar. Sabe, ele roubou essa porra. Não, sim, mas por que ele não arrumou? Já apareceu uma pessoa construindo uma TARDIS uma vez e essa TARDIS tinha um dispositivo de camuflagem. Só que por que ele deixou exatamente na cabine dos anos 80? Por que ele nunca tentou consertar? Ela pergunta isso pra ele. E várias outras coisas ao longo da série. Eu tô gostando bastante dessa companion. E o primeiro episódio dessa temporada, eu já falei, é foda pra caralho. E ele é ótimo pra introduzir pessoas a essa série. Apresenta os Daleks, fala que ele tem dois corações. Apresenta todo o universo de Doctor Who, não todo, né? Porque tem coisa pra caralho. Bastante coisa do universo de Doctor Who em um só episódio. Então eu recomendo aí, né? O primeiro episódio da 10ª temporada pra quem quiser começar. Se você não começou lá pelo primeiro episódio da 3ª temporada. Ainda assim, eu recomendo mais o primeiro episódio da 3ª temporada. Assiste a 3ª temporada toda e depois volta pra primeira e assiste tudo. Outra coisa que eu vi também foi Flash. É porque eu tô acompanhando Flash. Alguém aí tá assistindo Flash? Ah, eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir as duas primeiras temporadas e parei. Eu parei nas duas primeiras temporadas. Basicamente, na 3ª temporada apareceu um novo velocista, obviamente. Mais rápido, né? É muito mais rápido, né? Que é o Savitar. E no último episódio que teve, se eu não me engano, foi revelada a identidade do Savitar. Foi o penúltimo episódio. É meio bosta, sabe? Deu uma decepçãozinha, assim, pra quem assiste a série. Eu pensei que eles iam, sei lá, pegar igual. Tem a teoria de que o Cisco era o Savitar. Por quê? Porque a velocidade do Savitar Luz é como se fosse é como se fosse um portal azul. Ah, eu acharia interessante porque, né? Depois que teve o bagulho da 3ª temporada lá, o Flashpoint, é até vergonhoso chamar aquilo de Flashpoint, mas, né? O Cisco meio que perdeu o irmão dele e aí ele ficou putinho. Eu imaginei, isso deve ser o início dele virar o Savitar. Eu achei que ia ser melhor do que o que foi revelado, mas foi revelado, né? Agora é ver pra que caminho que a série vai e depois eu comento dela quando, né, acabar a série. Tragicamente. Outra coisa que eu assisti também foi Samurai Jack. Alguém de vocês assistiu Samurai Jack? Samurai Jack? Cara, não me recordo. Esse nome não me é estranho. Samurai Jack. Joga Samurai Jack no Google aí e vê. Ah, já assisti. Ele conta a história de um samurai, que ele tem uma espada mágica, que ele precisava detonar um cara, só que esse cara mandou ele pro futuro. Ah, sei demais que... Ah, sei. Tem até o Satanás, né? É, exatamente, que é o Satanás em inglês, ele é chamado de Aku, e em português eles traduziram pra Apu ou Aku, pra ficar melhor. Já vou falando que uma coisa que falta muito na série é a dublagem do Briggs, faz muita falta. É basicamente a historinha dos episódios que tá tendo até agora é um grupo de crianças foi treinada pra ir pra cima do Samurai Jack. Mas do contexto do que aconteceu entre a quarta temporada e a quinta temporada, que é essa temporada que tá tendo agora. Basicamente que se passou 50 anos, ele ainda não conseguiu derrotar o Apu. Ele perdeu a espada dele, que era a espada mágica, que era a única coisa que podia derrotar o Aku. E agora ele tá fudido. E aí a gente vê, né, mandando dúzias e dúzias de inimigos pra cima dele. E outra coisa que usaram, um artifício interessante até, que é ele não envelheceu. Por que não? Se passou 50 anos, mas ele não envelheceu. Depois que ele foi teleportado pra futuro, alguma coisa naquilo alterou as moléculas dele, que eles falam que simplesmente... bugou a... Tipo assim, foda-se, ele não envelheceu. E ele não envelhece. Lide com isso. Ele não envelhece e falou, 50 anos se passou devido ao ter ido pro futuro, não envelheci. E uma das coisas que o Aku queria era que ele achou que ia envelhecer e morrer. Coisa que não aconteceu e basicamente tá aquela coisa de gato e rato. O segundo episódio, ele é um ótimo episódio e acontece uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu não vou falar aqui, mas isso... eu achei que iria mudar o personagem de alguma forma, mas ele aprende e consegue lidar com aquela situação a favor dele. Provavelmente no futuro ele vai sofrer mais. Eu assisti até o episódio... Tem o TV Showtime aí, cara. É, eu sei, eu tô olhando que nele agora. Eu assisti até o episódio 3 e tá bem bacana ainda. Vou ver se eu comento mais um pouco dela na próxima semana, quando eu trouxer o próximo cast. Sabe outra coisa que eu assisti também? Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Esse é de interesse do gênio. Nossa, gente. Eu só assisti a primeira temporada. Fiquei com tanta preguiça de esperar a segunda temporada que... Vou falar só uma coisinha. O Titã Colossal e o Titã... Eu sei, isso eu já sei há muito tempo. De armadura foram revelados. Eu já sei quem são. E estão caindo no... Eu já sei quem são também. Mas eles estão caindo no pau com o Eren. E na verdade o Titã de armadura lá que tá caindo no pau com o Eren. Cara... É tão óbvio, era tão óbvio quem era o Titã Colossal e os outros lá. É tão na cara, tipo assim, o rosto é idêntico aos outros, então é fácil de saber quem era. Não necessariamente. É, não necessariamente, mas fizeram muito parecidos com os personagens. É, eu não acho que a cor do cabelo muda e isso já buga tudo, sabe? É, também tem isso, igual aquela a Titã. Mas quando terminou a primeira temporada, eu já olhei na Wiki lá e falei, ah, esse cara é o Titã Colossal e é isso aí. Só que a forma que é revelada é tipo assim, Eren, então, eu sou o Titã Colossal, ele é o Titã da armadura lá, então, vem com a gente. Pera aí, você não vai vir não? Por que você não vai vir, cara? Você tá puto? E aí ele parte pro combate. É mais ou menos assim que é revelado. É, eu fiquei sabendo. É meio bosta. Eu achei extremamente bizarro, sabe? Tô esperando o... Esse eu tô acompanhando, tô esperando o próximo episódio lá, que vai sair na semana... No sábado seguinte ao que esse podcast sair. O podcast sai no dia 17 e o episódio sai no dia 19. E, cara, tá muito foda, velho. Nossa, a qualidade da animação. Tem uma outra titã que também apareceu, uma outra mulher que vira titã. Teve o titã bestial, que é um titã que ele é um macaco. E outra coisa que eu quero falar, velho, que abertura foda. Puta que pariu. Cara, as aberturas de Shingeki no Kyojin é muito boa, com exceção da terceira. Não da... Não, se bem que acho que a segunda abertura ela é meio baixinha, a terceira dessa temporada. Na abertura, mostra uma coisa que eu achei interessante até. Que mostra os animais correndo e mostra o titã bestial correndo do lado de um dinossauro e do lado de uns outros animais. Aí eu penso, será que os titãs são uma força da natureza e não existe como eliminar eles? Até porque a gente, ser humano, não consegue lidar com maremoto, sabe? Ele não consegue lidar com um vulcão explodindo e nada do tipo. A natureza não consegue lidar com a gente, né? Porque a gente tá destruindo essa porra desse planeta faz Sim, tempo. Sim, mas quando tem um desastre natural, uma catástrofe natural, que geralmente é pra, né, colocar o planeta em ordem, a gente não consegue lidar com isso. E mostra o titã bestial correndo ao lado dos outros animais. Eu penso, será que os titãs são mesmo uma forma da natureza evoluir e se ajustar com o tempo, sabe? Ok. Outra coisa que deixa em dúvida também é se os titãs são humanos. Mesmo os titãs bestinhas lá, se eles são humanos ou não. Isso eu também achei interessante. Eu tenho uns questionamentos bem fodas nesse anime até. Mas agora, né, vou passar pra última coisa que eu vi. Eu comecei a ver How I Met Your Mother. Rafael, qual que é a sua opinião sobre How I Met Your Mother? Deixa eu ver. É bem controversa. Por quê? É uma sitcom, só que diferente das outras sitcoms, ela tem uma narrativa própria e única, e é uma narrativa que funciona muito bem. Mas, em geral, é tipo assim, sei lá, é uma coisa mais ou menos que você ama. Pelo menos eu amo, bastante. Eu vi essa série 9 vezes, são 208 episódios, vi 9 vezes cada um, em 3 línguas diferentes. Caralho! 3 línguas diferentes, português, espanhol e inglês. Qual que é a melhor dublagem? Cara, espanhol eu vi só porque na época a Netflix não tinha dublado essa série. Então a melhor dublagem é brasileira, mas nada se compara ao original em qualquer coisa que seja. A dublagem até que é boa. A história da série é a seguinte, é um dos personagens, o nome dele é Ted, é? O que se fode lá. Ted. Contando para os filhos dele como ele conheceu a mãe dos garotos. E nisso, né, a série começa assim e depois volta no tempo mostrando a vida deles antes. Ah, é, só uma observação. Quanto aos filhos dele, a filha dele é a namorada do Kick-Ass, do primeiro Kick-Ass, e o outro filho, ele é o Justin do... Do Feiticeiro de Waverly Place. É isso aí. Que já deixa a série foda pra caralho, né? Não, é, e tudo isso, olha só, esses dois já sabiam do final da série, porque eles gravaram tudo em 2005, já sabiam como é que a série ia acabar, e aliás... Literalmente tudo, eles gravaram todas as cenas no mesmo ano? Todas no mesmo ano, e uma coisa... Então não mostra eles envelhecendo? Não mostra eles envelhecendo um segundo sequer, e que eu ia dizer também? Ah, é... Diferente das outras sitcoms, essa conta uma história, e não é só uma coisa que fica mudando a cada episódio. É, tipo, Friends é só os amigos nos apartamentos lá da vida, e é isso aí, sabe? Não é falando mal de Friends, é só que não, a Mother... Friends é muito bom, Friends é história, excelente. Né? É, só que, exatamente, o que deixa a série legal, How I Met Your Mother, é o fato da... é a narrativa e o fato de que é uma história e que você sabe que essa história vai acabar. O que eu acho interessante, igual, vou puxar só o primeiro episódio mesmo, que é quando ele vira pras crianças no final do episódio, aí as crianças perguntam, foi assim que você conheceu a sua mãe? Não, foi assim que eu conheci a tia de vocês. Agora vamos voltar pra história. E aliás, o legal também é que todo episódio tem um plot twist. Todo episódio você começa achando uma coisa que é assim, por causa da narrativa, e você vê uma coisa totalmente diferente. Mas e ainda outra coisa encaixa. Também é que é a visão do Ted. Então, tem cenas ali que ele não tem como saber. Que, inclusive, uma das cenas dos primeiros episódios lá, dos primeiros que eu falo é dos 8 primeiros episódios, que foi o que eu assisti, 7, na verdade, que é quando a esposa do amigo de quarto dele lá, que eu esqueci o nome, pula, ela sai pelo banheiro. Aham, uhum. É isso aí. E o amigo dele também faz isso. Ele não fala como que foi, porque ele não sabe. Ele só mostra eles caindo, assim, naquela pose de Homem-Aranha, sabe? Como se os dois fossem foda pra caralho. E eu achei isso... muito foda, porque é você mostrar a visão de uma pessoa das coisas. Ele não tem como saber de tudo que aconteceu ali. Exatamente. Porque pessoas omitem informações quando vão contar uma história. Tem umas partes no, mais pra frente em que ele meio que muda a situação pra as crianças. Eles adaptam. Por exemplo, eles não falam na cara que fumava maconha. Eles falam que comiam um sanduíche. E é um sanduíche enorme. Ah, cara, essa série é muito boa, velho. Aham, uhum, e olha só, já tem também uma desculpa pra censura, né? E uma desculpa foda. Ah, ele tá contando pras crianças, a gente não pode mostrar isso. Não pode mostrar aquilo. Mas basicamente é isso, então, né? Vamos acabando aqui o que eu falei, né? Vamos para o Rafael. Rafael, o que você fez desde o último cast? Nada. Uai, tá nadando até exatamente. Agora, cara. Eu não faço nada da vida. Tudo que eu... Não, mas... Tô lendo um livro ali, um livro aqui. Você não cansa de nadar? O que você tá lendo? Vou pra academia. Vai pra academia, tá bom. Vou pra academia, faço academia. Ele vai, cara, ele vai. Ele chega todo dia morrendo, sabe? E é desse exatamente. Tamanho. Hoje foi foda. Hoje foi ruim. Tá, e o que você leu? Senhor dos Anéis. É bom o livro? Tipo, é uma leitura boa? É isso que eu queria saber de Senhor dos Anéis. Eu comecei e é bem chato no começo ele explicando sobre a família Bolsão. E tudo mais. É, avisando que eu nunca assisti nenhum filme. Treta da família leva, por exemplo, no filme, leva umas 100, no filme leva 20 minutos pra eles saírem e partirem pra aventura. No livro, levam 100 páginas. E no tempo do livro, levam 17 anos. 17, o Frodo tem 50 anos nos livros. Isso tudo? Porque no filme ele tem o quê? Ele tem 33, que é a idade em que os hobbits chegam à maioridade, quando eles viram adultos, aos 33 anos. A gente vai botar o bagulho aqui, mais 33, então, pra gente não exatamente, ter problema com mais 33, Anéis, a mais 33. Que a gente comentou aqui é mais 33. Mais 33, então é isso, esse podcast é mais 33 anos, se você não tem 33 anos, pode se retirar, eu já tô falando aí, Rafael Gênios e eu, a gente tem que se retirar porque nenhum de nós tem 33 anos. Exatamente. Aliás, você devia se retirar, você é o único aqui que é menor de idade? Verdade, cara, eu tenho 17 anos, cara. Ixi, tem que voltar pra mamadeira, cara. Voltar? Voltar, ele ainda tá. Tá, e o que você trouxe pro podcast, Rafael? O que eu trouxe pro podcast? Hoje, dia 16, dia da gravação, saiu o trailer do filme Emoji, que é um filme que conta a história do universo dos emojis. O que ser um emoji? Emoji, exatamente, aquele bagulho do WhatsApp, caralho. Exatamente. Como é ser um emoji? Como é ter só um sentimento na vida? E por que trouxeram o nome emoji, sendo que era emoticons? Exatamente. Por que que mudou essa porra? Mas, hein, eu vou comentar uma coisa aqui. Eu vi esse trailer, e na hora que eu vi esse trailer, eu bati o olho e pensei, isso aí é Detona Ralph. Isso aí é Detona Ralph. Tem tudo que Detona Ralph tem. Tem monstro perseguindo eles, tem coisa de, não pode resetar, senão nossa vida e nosso mundo vai acabar. Você quer ver um crime? O gamer aqui não assistiu Detona Ralph. Exatamente, é um crime do caralho. É o filme do Detona Ralph, só isso. Aí olha só uma coisa interessante, que esse negócio falou, se o usuário do celular resetar o celular, o mundo dos emoticons morre. Então eu matei 3 universos de emoticons aqui só com o meu Moto G2. Nossa, cara, quantos celulares eu já tive? Hã? Quantos celulares eu já tive? Puta que pariu, matei todo mundo, eu sou um chacineiro, velho. Você é um chacinador. Aliás, nem todas as vezes, você já foi assaltado, não já foi? Não, já. Ele não... Você já foi assaltado, já? Já. Já, então, nesse caso do ladrão matou um monte de emoticons. Meu Deus! Depois você vai me contar essa história direito, que eu não tô sabendo. Pra mim, você vive dentro de casa, pô. Já me assaltaram. Como? E teve uma vez que tentaram me assaltar. Do negócio do Airsoft. Aquela vez, tô lembrado. Então é isso. Esse filme aí vai ser igualzinho ao Detona Ralph. Era isso que eu tinha pra falar do filme Emoji. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vi uma notícia aí que o Superman vai encarar o Adão Negro, que é o The Rock, no próximo filme solo dele. Vão explorar a fraqueza que o Superman tem a respeito de magia. Sinceramente, eu nunca levei muita fé nesse negócio de o Superman ser frágil à magia. Por que será? Cara, em todos os Injustices, em todos os anos do Injustice, ele apanha pra caralho. Ele só ganha porque ele tem aliados do lado dele. O que me faz pensar e agora eu queria trazer isso aqui, eu queria ter um programa específico só pra essa luta, mas quem que vocês acham que ia ganhar? O Thor ou o Superman? Thor. Thor. O Thor tem magia, cara. Uma mionizada na cabeça e já era. Mionizada. Só que esse negócio é controverso. Por quê? Eu vou explicar por quê. A luta do Thor versus Superman é muito controversa. O Mjolnir, ele tecnicamente não é mágico. Ele é ciência. Ciência asgardiana. O que até no próprio filme do Thor e algumas citações de quadrinho, o Thor fala, o que vocês veem como magia, a gente vê como ciência. Cara, toda tecnologia, se ela for extremamente avançada, ela pode ser vista como magia. Experimenta levar um smartphone lá pra década de 50. Magia. Não, exatamente, é isso. Então, o Mjolnir não é mágico. Tudo que ele faz, além de dar porrada nos outros, e não conseguir ser levantado por ninguém, a não ser o Thor ou qualquer um que seja digno, ele solta raio. Que eu saiba, raio não é mágico. Mas se ele pode conjurar o raio vira mágico. É, só que ele não. Ele vem de uma nuvem. Uma nuvem qualquer no céu. Ele só tá chamando. Mas ele. O raio é conjurado, não é um raio normal. Não é um raio para natural. Para-raio! É o para-raio, que o Mjolnir é um para-raio. Ele consegue pegar e direcionar o raio. Mas, hein, Mas não tem nuvens ali. Entendeu? Do nada as nuvens surgem e cai o raio na... Ele não surge em qualquer ambiente. Aí é que tá. E outra coisa controversa. Mas ele literalmente conjurou um relâmpago ali. E agora, pra deixar uma dúvida. O Superman, pelo menos os quadrinhos, eu acredito que ele seria capaz de levantar o Mjolnir. Segurar ele. Que ele seria digno. Porque pelo menos dos quadrinhos... seria digno. Então, tudo no Thor foi anulado. Não necessariamente, porque o Thor ainda pode puxar o Mjolnir. O Superman não vai ter esse poder, entendeu? Então, se o Superman tiver segurando o Mjolnir, o Thor puxa o Mjolnir e o Super vem junto. Sim, mas olha só, Quando o Thor conheceu pela primeira vez o Bilraio Beta, que é um outro cara que pode usar o Mjolnir, o Bilraio Beta pegou o Mjolnir. O Thor tentou puxar de volta e não conseguiu. Então, tudo foi anulado. Ah, velho, chama os Vingadores. Ah, foda-se, vamos pra próxima. Ah, chama o Hulk. Não, é, já estamos na próxima sessão. E a próxima sessão era de perguntas. E então, você tá, já fez vamos a pergunta. Sessão de perguntas. Envie perguntas para geek@skyper.com.br. geek@skyper.com.br. E como a gente não recebeu perguntas de novo, eu estou aqui aberto naquele site que a gente usou da última vez para fazer as perguntinhas. Vou colocar uns dilemas aqui. Vamos lá. Ser gordo ou ser peludo? Caraca, é sério isso? É sério. Cara, eu sou mais ser gordo, porque dá pra emagrecer depois. Cabelo nasce toda hora. Eu não, mas ficar... ser muito gordo. Não ser obeso, problema. Obesidade mórbida. Você faz redução de estômago, alguma coisa. Cabelo nasce de novo. Todo mundo escolheu, 73% das pessoas escolheu ser cabeluda. Não, você é doido. E você, Rafael, o que, que você ia ser? O que, que eu ia ser, né? O que, que eu ia ser? Você ia ser mais gordo ou cabeludo? Cabeludo. Você preferiria estar mergulhando no mar e do nada o seu tanque de oxigênio esgotou, sabe? Acabou, já era. Ou pular de bungee jump e sua corda cortar? O tanque de mergulho. Eu também prefiro o tanque de mergulho. Cara, depende do lugar de onde eu... Cara, depende de onde eu estiver pulando. Embaixo tem água? Não. E tem essa, se o lugar é alto o suficiente... Pra ter o negócio de bungee jump, você ia se machucar bastante com a queda na água. Na água? Não, a água vira concreto. Passou de 30 metros, vira concreto. Exatamente. Então, é, vou lá morrer afogado. Não, porque nesse cenário do tanque de oxigênio acabar, ainda tem um pouco de esperança. Agora, no negócio do bungee jump, é na hora mesmo, acabou. Aí, basicamente, você tava escolhendo como que você vai morrer, né? Exato. Tomar um banho gelado, aquele gelado pra caralho, sabe? De sair neve do chuveiro todo dia. Ou tomar um banho quente, uma vez a cada duas semanas. Ah, velho. Gelado todo dia. Eu não dou conta de ficar sem tomar banho, não. Eu fico... Gelado todo dia eu já faço. Gelado todo dia também. 70% escolheu gelado todo dia. Beber e dirigir, fumar e voar. Beber e dirigir. Fumar e voar. É, não. Beber e dirigir. Não, porque beber e dirigir você tá pondo em perigo outras pessoas. Uai, fumar e voar, você tá poluindo o pulmão de quem tá com você, cara. Caguei, velho, eu tô voando, mano. Velho, mó brisa. Caraca, não, mas peraí, em avião é proibido fumar. Ou seja, quando eu começar, no caso, alguém vai vir apagar aquela porra. Não vai, magia. Vai. É que é magia, não é tecnologia. Viver um extra de 25 anos ou viver sem precisar dormir? Caraca, essa é... Você viver 25 anos a mais ou você viver sem precisar dormir? Cara, viver sem precisar dormir seria legal. Seria. Eu acho que a resposta certa é você viver sem precisar dormir. Aqui deu 52%. Isso é simples. Um terço da nossa vida a gente passa dormindo. Então, se uma pessoa vai viver 90 anos, vai ter 30 anos da vida dela ali que ela só dormiu. Então, era como se você tivesse 30 anos extras. É. O que é mais do que viver 25 anos extras. E ainda assim, pensa, viver 25 anos extras, você ainda vai ter envelhecido. Exatamente. Tá fazendo hora extra na Terra. Ter que lavar suas mãos a cada 10 minutos ou ter que lavar suas mãos uma vez por mês? Ah, cara. A cada 10 minutos. Ah, instala uma pia aqui do lado e vai. Uhum. Ah, cara. Eu vivo botando a mão na boca, né? 10 minutos então, né? Fazer o quê? Eu gosto de dormir chupando dedo. Nessa mão, não. O que mais que eu coloco na boca? Tá doido? Pera aí, só um minuto. Volta na parte em que ele falou de chupar o dedo dormindo. não é o dedo, ele quis referir a outra coisa. Ah. Tá doido? É o dedo. Se você fosse um super vilão do mal pra caralho, assim, daqueles que, velho, eu vou dominar o mundo, você preferia ter um esconderijo embaixo da água? Ou um esconderijo do lado de um penhasco? Ah, velho. Caraca, a vista seria incrível, né? Mas, sei lá, tá difícil. Os dois é uma bosta. Eu vou ficar ali no penhasco, ali de Bob's, olhando tudo que tem lá embaixo. Cara, os dois é uma bosta, velho. Porque pra você destruir uma casa num penhasco, é só você quebrar as partes que sustentam a casa. Pra você destruir um negócio debaixo d'água, é só você fazer um furinho na água, assim, que a pressão destrói. Os dois são uma bosta, velho. O herói ia ganhar facinho. Se bem que o herói não mata vilão, então. É tipo. Última pergunta. Pera aí, eu vou responder penhasco. Porque tem a questão da oxidação por causa do fundo do mar. Metal oxida. É, o que, que você prefere? Soar como se fosse qualquer coisa, tipo, fazer o som de qualquer coisa. Tipo, aí o Rafael ia abrir a boca. Brrr. Ah, que nem aquele cara do Loucademia de Polícia? Não sei. Você não conhece o cara? Não, eu conheço Loucademia de Polícia, mas eu não lembro. Sabe? Não lembra do cara dos efeitos sonoros, é a melhor parte. Nem fodendo, não lembro nunca. Continua aí. E falar qualquer língua que você quiser. Falar qualquer língua... Não, peraí, só um minuto. O que é que eu tô pensando? Que eu queria muito fazer o cara do Locademia de Polícia. Ai, caraca, Rafael, tá difícil. Só pensa. Toda vez que você abrir a boca, você poder soltar um efeito sonoro. Caraca, tá difícil, tá ficando mais difícil. Eu falar todas as línguas, isso seria útil, mas eu não saio de casa, então não tem como conhecer outros países. Mas fazer os efeitos sonoros... É, você tem que pensar, línguas igual a emprego, e você tá precisando. Não, mas os efeitos sonoros... Não, eu tô pensando, eu ia falar caraca, todas as línguas do mundo, eu poderia convencer qualquer pessoa no mundo a fazer o que eu quiser. Caraca... Tô pensando. Brrr, língua dá pra aprender. Show, porra. Mãe, língua diabo. Dá pra perder. Mas os efeitos sonoros não tem preço. Badum. Não, vai todas as línguas. Não, pera, os efeitos se sonoros. Se você fosse o efeito sonoro main, cara, você ia ser ótimo pra gravação do podcast. Exatamente, nossa, efeitos sonoros. Essa foi a última pergunta, então bora para a última sessão desse podcast e ele vai ficar longo pra caralho. Vai, tem 78 minutos de gravação. Onde as pessoas podem encontrar vocês nessa internet? Vamos começar pelo Rafael. Twitter, @Rafael com 2 H's. E você, Gênesis? Ai, Facebook, tem Instagram, eu não gosto de mexer em Twitter. E eu tenho meu Twitter... @Skyper67 e a gente se vê lá. Temos também um canal no YouTube, onde a gente posta videozinhos de joguinhos por enquanto. Tem... Eu vou deixar o Rafael apresentar a fanpage, porque ele que é o responsável pela fanpage, não é, Rafael? Não tem fanpage. Tem? Não tem fanpage. Tem, sim. Ainda não. Tem, já tá criada e tem coisa lá postada. Então tá, você apresentou. Pronto. A fanpage é a responsabilidade do Rafael. Qualquer coisa postada na fanpage, vocês falem com ele. E tem o Twitter, que é @GrupoSkype. A edição foi minha, então, desse cast, então, né, assim como todos os outros. E eu gostaria de saber o feedback de vocês aí, né, sobre a edição. E sim, você pode se inscrever no site para receber todos os posts por e-mail. Além disso, aí embaixo no post você pode compartilhar, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto em qualquer outra rede social que existem por aí. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Beijo. Eu tava esperando alguém de vocês se despedir. Tá, tchau. Beijo. Não tá. Pera aí, eu vou mandar a foto pra Thumbs. Deixa eu só terminar. Vai ficar linkada no post a foto. Eu fecho. Não sei como é que faz pé de pato. Não é, velho. Pera aí, acho pega que eu... Cola, é, aprendi. Pega do Google e cola aí no Paint. Não, tô desenhando no papel mesmo. No papel? Nossa. No papel. Me dão de presente. Uma pergunta pra vocês. Seria, digamos assim, racismo desenhar o pato afro-americano com um taco de beisebol na mão? Seria muito racismo. Mas seria muito, muito, muito racista? Coloca um Mizuno nele, uma... Aí não é pra tanto, calças. Né? Não. Coloca um Mizuno nele também, aqueles Ray-Ban. Eu já coloquei o Ray-Ban. Já colocou o Ray-Ban? Já coloquei. Coloquei um Black Power. Coloquei um Black Power. Legal, isso não, fica bem, assim, bem racista. Diga. Ixi, eu não tô, eu tô desenhando aqui. O pato? Na verdade, eu já terminei o pato. Aí eu fiz um rolo de fita aqui, funkeira, o reciclope e um negócio original que eu não sei. E agora eu tô fazendo uma bengala de doce. Vocês estão aí? Assim, só que é tão inútil os desenhos que você tá fazendo, cara. Não, pera aí, o reciclope ficou maneiro. Então, mas pra que a bengala de doce, mano? É, então pra que, sabe? Tá no fundo. No fundo de quem? Pera aí, vocês vão ver o desenho, vai ficar foda. Tá aí na descrição o desenho. Tá bom. Eu desenhei também à tarde. Ai, meu tá, Deus. Tá, isso é um desenho da hora. Vou mandar a foto do pato agora. Tá, manda a foto do pato. É, só esses dois. Facebook e Instagram. Será que seria muito racismo mesmo colocar ele segurando uma arma? Seria pato? Pra caralho, velho. Um pato? É que ele é um pato. Não importa, eu queria um pato negro.